Gente, como é um programa só de mulheres, né? Eu não vou participar, tá, gente? Graças a Deus. Oh, desculpa, você tá aí ainda. É. Ué, como assim? Quem vai participar é a Blue Ganzaroli. Ah, sim. Nossa, eu já vou preparar aqui para rir bastante. Prepara o ouvido para você morrer. Aí. Eu vou abaixar os meus. Você está ouvindo Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Blue Ganzaroli. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje é ela, Baianeta. E aí, galera, beleza? Tamo aqui, ó. Meu sonho era ter uma bazuca de carne, cara. Seja lá o que isso for, velho. E aí, amiga, como é que você tá, amiga? Eu tô bem, mas amiga tá forçando a amizade. Tá bom, então. Tá de boa aí, Blue? Tá de boa, Blue? Tô bem, tô bem. E junto aqui conosco hoje uma convidada vindo lá direto do Conversa Nerd Geek, aliás, do portal Cultura Nerd Geek, Fabiana Murray! Olá, povo, tudo bem? Nossa, que silêncio. Tudo bem, tudo bem. Nossa, que silêncio. Fabi, você não tem noção, eu tô tentando me segurar aqui pra não falar nada, pra não rir. Não, é que a Fabi tava esperando os ouvintes responderem. É, eu tava esperando, mas eu ouvi um silêncio, assim, sabe? A gente bate ouvintes. Palma pra você. Pode bater, bate palma, bate palma. Isso. Vocês já ouviram aí pela voz que nós também temos lá do Portal Cultura Nerd Geek, a nossa amiga Rafa! Olá, pessoal! Joinha! Aê! E vindo diretamente lá do Pode Programar, ela, a Ana! Boa noite, pessoal! Tudo bem? Tô terrinha aqui do pão de queijo. Olha, eu gosto de pão de queijo. Queijinho, Minas. Delícia! Eu vou botar até passar o que tá no congelador, mano. Isso! É verdade! Ana, é verdade que aí em Minas o queijo se chama só queijo, não é queijo Minas? Queijo. Ai, na verdade, a gente fala queijo Minas mesmo. Ah, é? Ah, que estranho. Ok. Não, é porque uma, depois não sei. Tem o provolone, tem não sei o quê. Tem o Minas. Ah, tem o queijo do Eduardo Filhote, aí o queijo frescal. Tem. Esse é o que eu mais gosto. Tá? É, esse é bom, esse é bom. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, hoje eu estou aqui no lugar do meu irmão T-Blue, porque, né, somos só mulheres aqui hoje, se você não percebeu ainda. Gente, é sério, eu tô chorando. Aí na boa, véio. Tá escorrendo lágrima. Onde eu arrumei, onde foi que eu amarrei o meu headset, velho? Ai, vou falar isso pro Léo. Por causa dessa gravação. E o tema de hoje é as meninas superpoderosas. O meu irmão colocou aqui que era nostalgia da visão feminina. Ai, que coisa mais machista isso. Né? Isso é bem a visão de homem mesmo, essas coisas machistas, é a visão feminina. E aí, eu conversei... Detalhe que nós vamos falar só coisa que menino fazia, né? Ah, é? Nossa, eu vou falar de coisa que menino fazia. Eu não vou falar coisa que menino fazia, não. Mas antes da gente começar, vamos dar as nossas redes sociais. Pra você que quer nos acompanhar no Facebook, entre lá, facebook.com/machinecast. E lá no post desse podcast tem um link para entrar no Telegram, no grupo aberto do Telegram do Machinecast. Olha aí, Baianeta. Pois é, entrem lá, venham encher nosso saco. Brincadeira. Venham falar com a gente. A gente tá lá o dia inteiro, o bando desocupado, faz nada da vida. Só grava de noite, passa o dia inteiro no Telegram. É a vida do podcaster. O dia inteiro no Telegram, falando nada com nada. E de noite a gente grava a conversa nada com nada. Mas é isso aí, gente. Ouçam, compartilhem com seus amigos aí. É, ouçam no ônibus, mandem recadinhos, sugestões. Né? A gente vive pra pra ter essa interação com vocês, assim. É pra isso que a gente grava. A gente grava pra vocês. Então, mandem seus recadinhos aí, suas muralhas de texto que a gente lê nos podcasts. Mandem suas sugestões, compartilhem com os amigos, com os parentes, né? Aquele cast que você não gostar muito, você pode indicar pra sua sogra, velho. Vai ser da hora. Ela ouve, baixa, ouve, vai ser bacanudo. Já pensou ela passar uma hora e meia ouvindo um negócio sem noção? Vai ser da hora. Indica aí. É isso aí. Certo. E agora vamos para um recadinho da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Pessoal, ai que emoção, agora eu vou falar aquela frase que eu sempre quis falar. Ai meu Deus, que emoção, que emoção. Então pessoal, vamos pro cast. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Falando o que a gente faz pra se divertir hoje em dia. Hoje em dia eu só fico jogando videogame. Não sei vocês aí. Ah, eu jogo videogame, eu leio também. Ah, eu leio também. Rótulo de shampoo. Não, é, eu leio livros. Você é igual seu irmão. Seu irmão não lê nem a pauta do cast que é pra gravar. Ah, é. Ele não lê mesmo. É. Mas e aí, Rafa? O que, que é que tu faz hoje em dia pra se divertir? Durmo. Nossa, é uma beleza. Nossa, é uma alegria na hora que eu deito e consigo dormir. Mas falando sério, eu gosto de ler e assistir série. Ah, é muito bom uma sériezinha. Ah, eu gosto de assistir uma série. Mas, Fábio, fala aí pra gente, Fábio, o que, que é que tu faz pra se divertir hoje em dia, não ser do Netflix, né? Porque todo mundo sabe que tu é a rainha do Netflix. Ela não dá comida pros filhos, não faz nada, só vê fica no Netflix o dia todo. Só quer saber até do Netflix. Meu filho, acho que ele já pode pegar comida sozinha, né? Ele tem quase 18 anos. 18 então... anos ainda é uma criança? Mãe desnaturada. O Léo me disse que tu deixou os cachorros morrer de fome porque ficavam no Netflix. Acho que os únicos que morrem de fome aqui são os gatos, porque olha. Não, mas eu gosto que nem a Rafa, eu gosto de Netflix, né? É, mas eu gosto de ler bastante. Eu escrevo fanfic e faço resenha da Netflix. Ah, isso é divertido? É muito. Ah, ok. Ele quer o quê? Ela quer o quê da vida? É porque a Bucanzaroli não lê, né? Então, pra ela, qualquer coisa relacionada à leitura não é divertido, mas eu super acho. Qualquer coisa que vai ter um esforço, assim, um pouquinho do QI, né? Ah, tá. Esforçou a memória RAM, já era, né? Mais ou menos por aí. Mas, Aninha, conta pra gente, Aninha. Além de ficar o dia todo programando, o que, que é que tu gosta de fazer pra se divertir? Além de eu fazer programa, né? Essa piada é clássica. Tinha que contar a piadinha, então já solta ela de uma vez. Além de eu ser... De eu fazer programa, né? O dia inteiro. Nossa, tu aguenta o dia todo, credo. Pois é, a gente é forte. Eu gostaria muito de poder voltar a ler, que eu gosto muito de ler, mas tô sem tempo. Eu assisto série, adoro assistir desenho do Cartoon e adoro brincar com meu filho. Eu tenho um filho pequenininho, de um aninho ainda, então a gente faz altas bagunças aqui em casa. Ah, oh, um aninho, ah, que lindo! Eu também quero ter filhos, mas o meu namorado quem não sabe, quer. Quem sabe, né? Meu namorado não quer. Pois é, mas pensa pelo lado positivo, imagina o que, que vai sair de você. Ai, nossa, não, credo. Não quero imaginar, não. Ai, credo, ui. Desce, sabe, empina e repare. Eita, chuvona. Mãe, o forninho caiu. Mas então vamos aqui começar os nossos tópicos, né, de nostalgia! Televisão! Quem gostava de assistir televisão aí na infância? Aliás, eu só fazia isso na infância, não tinha nada pra fazer. Ticiana, diz pra mim aí, Tici! O que que tu assistia na televisão de tão legal? O melhor programa da minha infância era o Gloob Gloob, velho. TV Cultura, né? Mas eu só assistia o Gloob Gloob. Não assistia mais nada. Não assistia Castelo Rá-Tim-Bum, não assistia nada. Só assistia o Gloob Gloob. Acabava o Gloob Gloob, eu já mudava de canal, botava na Xuxa, na Angélica, na Márcia, seja lá o que tivesse passando em outro canal. Da Cultura, eu só gostava do Gloob Gloob. Eu gostava também. Eu gostava do Rá-Tim-Bum. Que tinha o Senta, lá vem história. É o Rá-Tim-Bum. O Gloob Gloob eu ficava imaginando. Eu gostava dos ursinhos carinhosos. Eu ficava imaginando aqueles caras que, depois que eu fui entender que eles balançavam a cabeça com aquele negócio de tipo aquele chapéu de peixe, né? E eu ficava olhando, ficava empirotizado com eles se balançando daquele jeito. Quem que já viu uma imagem do chroma key do Gloob Gloob? Acabou a infância. Nossa, eu achava que eram peixes de verdade. Pois é. Já viu, ah, Tiziana? Já acabou tua infância quando tu viu a foto, não? Seu irmão maldito mandou pra mim, né? Tirou sua alegria. Nossa, velho, eu falei pra ele, velho, você vai engasgar com azeitona e não vai ter ninguém pra bater nas suas costas. Puta que pariu. Nossa, eu ficava igual vocês aí, imaginando assim, nossa, como será que os caras faziam? Lógico que depois que eu cresci, né, fui estudar, hoje eu sou motion designer, então eu faço todas essas animações, trabalho com chroma key no After Effects e tal, então eu sei que aquilo ali, né? Mas, pô, eu não queria ver a foto. Podia ter continuado só com aquela ilusão, né? Nossa, era muito bacana Gloob Gloob, gente. Marcou minha vida, assim. Eu gostava demais daquela musiquinha da entrada, os peixinhos nadando. Ai, eu sei cantar a musiquinha. Gloob, gloob, gloob, gloob, gloob, gloob. Tá bom, parei. Ainda bem que é curta a música. Parei. Fábio, fala pra gente, Fábio, o que que tá assistindo na TV? Bom, eu, o pessoal fala de Gloob Gloob, gente, quando a gente passava Gloob Gloob eu já era adolescente, então bateu ai, a nossa. Bad. Ai, credo. Meu Deus. Eu assistia Bambalalão, gente, na TV Cultura. Thank you. tomei dela, velho. Não sei nem de onde é. Meu Deus, como é que é o nome? Repete aí. Bambalalão. Ai, nossa. É, eu sou... Eu estou ficando vintage. Então, e eu assistia, porque na época tinha TV Manchete, que passava o Changeman, o Jaspion, essas coisas todas, e teve uma época que a Record faliu. Então ela só passava a Hanna-Barbera o dia inteiro, porque eles não tinham dinheiro pra fazer programa, a programação e tudo, então eles passavam desenho. Aí ficou uma delícia, né? Eu via Jetson, Flintstone, eu falava Roda da Vovó, que eu adorava. E tudo isso daí que eu assistia. Corrida Maluca, tudo, passava tudo isso. A Turma do Bambalalão, credo, nossa, nunca tinha ouvido falar nisso. Isso é de 1977 e foi até 1990, nossa. Foi. Nossa, mas então pegou minha infância aí, mas eu não conheço não. Nem eu. Não me é estranho, não, mas eu não lembro de ter assistido muito. Ah, ele é um programa exibido na TV de São Paulo, hein? Ah, por isso. Ah, tá explicado. Infância na Bahia, né, rei? É, aqui no Sul nós temos um programa na Cultura que passava na época, que era só pra a televisão aqui da afiliada da Cultura no Rio Grande do Sul, que era a Pandorga. Que era um Pandorga? Pandorga é a mesma coisa que pipa, papagaio. Ah, tá. E o nome do programa era Pandorga. Então era só aqui pro sul, porque só aqui que se chama de Pandorga, que é muito mais bonito que pipa e papagaio. Não é só nada. Só você que acha isso, só o pessoal do sul que acha isso. Sim, só nós e do Paraná também. Santa Catarina e Paraná é Pandorga. Sim. Por isso que a gente quer separar. Uhum. Que bom. Eu vou ter que ir pro sul de passaporte. Ana, diga pra mim o que que tu assistia na televisão, Ana. Suponha que, né, não seja lá da época pré-histórica, né? Porra, eu sou... Nossa, Fabi. Caraca, mas chamou de velha, velho. Não deixava não, velho. Eu também não deixava não. Eu perdi o rebolado. Eu mandava se ferrar, cara, na boa. Mas não é na maldade. A Fábio sabe que eu amo ela, é querida. Não é maldade, é na crueldade mesmo. É o espírito do Senhor A que tá batendo em mim. Nossa, Deus, tô misericórdia. Vendo. Até a mulher tem medo. É o espírito rabugento do Senhor A. É o Senhor A, o querido. Rafa, manda um beijo pra ele depois. Pode deixar, eu vou falar que você lembrou dele. Então, eu gostava de da Globo, né, do programa da Xuxa, gostava também da Manchete lá, que tinha Angélica, e aí eu adorava assistir todos aquela programação do Japão, né, Lion Man, Black Kamen Rider. Meu irmão adorava isso, gostava disso, é? É, eu fui meio hominha, além também de gostar da Xuxa também. Ah, eu queria ser Paquita. Eu não posso nem falar as coisas que eu pensei aqui agora no cast, porque senão vai ter que ter censura. Oh, meu Deus. Ah, o meu irmão que gostava dessas bobagens de Jaspion, Lion Man, essas coisas, eu não gostava disso, eu queria ser Paquita. Tá bom. Mas continua aí, Aninha, continua aí. Eu tenho que me segurar. Com voz. Nossa senhora, hein? Ainda bem que Paquita nunca, não falava, né? Era só sacudir a cabeça quando a Xuxa mas chamava. Mas cantava, né? As Paquitas cantavam. Mas nada que um autotune não resolva aí, né? É, mas na época não tinha autotune, né? Não tinha essas coisas, não. E eu gostava também muito da TV Cultura, que tinha o Rá-Tim-Bum, gostava do Gloob Gloob também. Eu ficava, assim... Quando eu não ficava na rua brincando, eu ficava em casa assistindo televisão. Brincando na rua? Ai, menina não brinca na rua. Menina brinca dentro de casa. Quem convidou essa zorra dessa Blue Ganzaroli, velho? O irmão dela. O irmão dela que mandou ela. Eu fiquei durante muitos anos trancada no armário. Perfeito. Devia ter ficado lá. Quem que abriu essa porta pra dar uma surra? Quem que abriu essa zorra dessa porta desse armário? Quem foi o maldito que pegou a chave? Olha aí. Ah, então... o que eu assistia na televisão, eu não me lembro o que eu assistia. Era Xuxa, eu não gostava do Gloob Gloob, não gostava de Jaspion, eu gostava da Mara Maravilha. Mara Maravilha é legal. Ah, tema era maravilha, verdade. Ai, tinha a casa da Angélica. Ai, era. Que legal. Mas, Rafa, fala aí, Rafa, pra gente o que tu gostava de ver na TV. Eu era fãzona de Changeman, porque eu adorava a hora que. Eu peguei as mulheres erradas, meu Deus. E pra mim o melhor hora era quando o Giodai aparecia. Giodai! Ele andando mancando, Giodai. Nossa, eu só assistia pra ver essa parte. Eu assistia e como a minha rua ela só tinha casa, era só residência, e tinha muita criança da, mais ou menos da mesma idade, a gente brincava de Changeman, de Flashman. Ah. Eu era a. Eu também brincava de Changeman amarelo. Olha só. E a gente brincava também, era sempre amarela. É, tinha um ódio porque a menina que escolhia sempre rosa primeiro. Eu ficava. Mas eu adorava, eu que escolhia amarelo. Não, eu queria ser a rosa. Eu sempre quis ser o azul, mas como eu era mulher, tipo, o nego ficava falando, ah, mas o azul é homem. Eu falei, daí, velho. Quero ser azul. Ai, daí. Eu sempre quis ser a Giodai. Pronto. Vamos fazer logo. Recomendo pra vocês o episódio 7, o 8 e o 29 do Machine Cast, que fala sobre Tokusatsu. Pra vocês ouvir depois. Mas continua, Rafa, continua. Gostava, eu vou escandalizar agora. Eita! Eu gostava de Sérgio Malandro, da Hora do Capeta. A Hora do Capeta, era legal. Tradicional, surgiu um menino que era mesmo infernal. Seus primeiros passos, ainda neném, já foram butinadas na canela de alguém. Conheci um cabelo em forma de guri. Que tinha a porta rapaz. Dos desesperados. Tinha aquela porta ótima também. Nossa, eu tinha medo pro bicho sair de dentro da porta pra criança sair correndo. E o outro que eu assistia, além de ver Show da Xuxa, TV Colosso também gostava, mas não gostava tanto. Castelo Rá-Tim-Bum, eu gostava do Professor Tibúrcio, adorava. E um que não é tão antigo assim, mas eu adorava TV Cruz, tchau. Já não era, a gente já era outra jovem já, mas eu gostava já era. Esse negócio do Cruz não era dar o Play Macaco, não era do Cruz? Dar o Play Macaco. Ah, eu lembro então. Isso. Aí na hora que despedia, fazia. Cruz, tchau. Muito bom. Ok, então falamos aí de televisão. Ai, foi muito legal relembrar essas coisas. Ai, como eu queria ser Paquita. Ai. Mas tá eu não consegui, né? Você tentou? Você tentou? Você não, foi lá, não consegui, testa, não assim. Consegui. Ah, o máximo que eu consegui foi realizar o fetiche com meu namorado me vestindo de Paquita. Mas, ah, essa parte eu não quero saber, não. Obrigada. Ah, nem eu quero saber. Ai, que coisa horrível. Foi horrível. Mas vamos deixar pra lá, né? Passou. Vamos agora falar de... Passou o quê? Ai, meu Deus, que susto. Não, é que... Tava contando aqui que tava realizando sonho erótico. É. Ai, não era um sonho erótico. Nessa hora. Então vamos lá, continuando o cast. Ai, que horror, sonho erótico. Ai, que horror. E é por isso que seu namorado não quer ter filho com você. Sonho erótico, ai que horror. Não, mas é que eu não falei essa palavra feia. Ai que horror. Mas enfim. Vai, menina. Desce, sabe, empina e repole. Eita, Giovana. Mãe, o forninho caiu. Vamos falar de jogos! Então a gente pode falar de jogos de tabuleiro, cartas, games, tudo isso. Diga aí, Rafa, agora vai a Rafa primeiro, né? Eu gosto mais da Rafa, vocês, eu gosto, de todas vocês eu gosto mais dela. E eu fiz essa chacina. Você puxar saco dela só porque ela ficou do senhor. Ah, para com isso. É que eu fiz um sorteio honesto que ela saiu primeiro. Honesto, tão honesto quanto seu irmão, né? Sim, meu irmão. Honestíssimo. Nossa. Ai, gente. Mas enfim, Rafa, diga aí pra gente, Rafa, o que vocês jogavam assim quando na tua infância, o que tu jogava? Assim, e com quem que tu jogava? O meu sonho hoje é ter um Nintendo, um Super Nintendo. Olha! Eu era apaixonada com o Super Nintendo. Adorava o Super Nintendo. Aqueles jogos do Mickey, Top Gear, Aladdin. Nossa, esses joguinhos eram bem bacanas. E sem contar o Mario, né? O Mario é o clássico da Nintendo. E cansei de zerar ele. Não, eu ainda vou ter um Super Nintendo só pra me ficar jogando. Gente, eu tô com a musiquinha do Top Gear agora na cabeça. Não tenho um Super Nintendo, mas eu tenho um Nintendinho aqui. Como é aquele menorzinho, não é? É o que veio antes do Super Nintendo. É, você quer me vender? Ah, ele é pretinho, né? Ele não é preto, não. Não. Eu vou postar uma foto aí pra vocês verem o que é o Nintendinho 8-bits. E esse Nintendinho foi o Nintendinho que eu aprendi a jogar videogame. Eu tive o Super Nintendo, e isso com muito custo, porque a vida inteira eu pedia pra minha mãe me dar um videogame, e ela falava que era coisa de menino, e que era coisa de menino, e eu queria jogar videogame. Aí, na cidade que eu morava, tinha... O que teve pouco tempo, teve as lan houses, tinham as casas de jogos. As locadoras! Aí, as televisões. Hã? As locadoras? Não era locadora, não. Era um cômodo, tipo uma sala comercial cheia de televisão e cheia de videogame, e você pagava por hora. Que tinha também. É. Aí, quando a minha mãe ia no centro comercial, ela me deixava lá, só tinha homem, só eu de mulher. Ela ia fazer a compra e voltava. E eu adorava jogar Top Gear, adorava jogar Mario. Aí, uma hora, ela resolveu. Falou assim, não, eu prefiro que a minha filha jogue em casa, eu vou comprar pra ela. E aí, acabou comprando. Oh, que lindo! O lindo demais, porque ela demorou pra caramba pra me dar. eu só joguei porque o meu irmão ganhou. E ninguém quis me dar, não. Ele primeiro ganhou um Atari, que eu adorava aquele jogo do aviãozinho, que eu não lembro o nome dele. River Raid. Isso, adorava aquilo. Aí depois ele ganhou um Nintendo, que aí acabou, né? Porque juntava todo mundo, porque nós somos quatro irmãos, e todo mundo, são só dois controles, né? Todo mundo querendo jogar, era uma briga danada, mas era muito bom. Ai, que legal. Ai, videogame é vida, né, gente? Ai, eu só jogo videogame hoje em dia. Ai... Diga, Ana, para os jogos que você jogava. Como eu não tinha videogame, eu ia jogar com os vizinhos, né? Eu falei lá que a minha rua ela era residencial, então a gente juntava jogos de tabuleiro, tipo Jogo da Vida, Detetive. Às vezes a gente brincava de a dedanha. Vocês conhecem a dedanha, gente? Nossa, eu brinquei demais. A dedanha. Como é que seria o nome desse? Top. Ah, stop. Stop, eu joguei. Aí eu brincava muito na escola. Tipo, você tem que tem uma letra e aí você tem que escrever nome, fruta, carro, por aí vai. Que é stop. CEP, que é cidade, estado, país. É. Aí você escreve, aí juntava a galera. Vamos supor, tá todo mundo aqui, né, junto, né? Aí quando era algum nome repetido, vamos supor que eu e a Tice, letra A, a gente colocou Ana. Valia 5. Se ela tivesse colocado, eu tivesse colocado Ana e ela colocou um outro nome, Alexandre, por exemplo, ia ser 10 para cada uma. E aí a gente via no final quem fazia a maior pontuação. Ai, que legal esse jogo. Muito legal. Sim. Esse é Dedanha, é Minas no Rio. E aqui em São Paulo é o Stop. Não sei se na Bahia também era Stop. É Stop também. É porque eu tinha no, aqui em Minas tem a modalidade stop, que é assim, você faz, vai correr, tem a dedanha normal que espera todo mundo acabar, E o stop era, a pessoa acabou, ela fala stop, aí para. Aí quem tiver acabado, acabou, quem não acabou, foda-se. Nossa, aí o pessoal é legal, hein? Porque lá não tem essa de esperar nego acabar, não. Era o primeiro que acabar, você tinha que escrever rapidão. Se não, é. O primeiro que então, acabar falava era... stop, parou, parou. Se você tivesse no segundo hit, você tá fudido. Essa aqui era a modalidade de stop, mas a dedanha você deixava acabar. Olha só, entendi. Aqui bacana. Eu não faço nem ideia como é que é o nome disso daí. Pelo jeito nem existe. Eu não lembro o nome desse jogo aí. Eu acho que as minhas amigas jogavam, mas eu não lembro. Mas enfim. Ué, mas você não ficava no armário, então? Não jogou? É, pois é. O negócio é que a Lu não podia mexer muito o cérebro, entendeu? Então essa era uma brincadeira de um pouquinho mais de raciocínio. Não, não rolava. A única coisa que ela jogava era peteca com o Sr. Thumbnails lá dentro do armário. Ai, nossa. Só que ai, nossa, credo. Fábio, fala aí, Fábio. O que que jogava, Fábio, na infância? Bom, o famoso que ela falou, a dedanha, o stop. Eu jogava muito com as crianças, a gente fazia o jogo do detetive. E eu, geralmente, quando eu me juntava com meus primos, porque eu sou filha única, né? Então filho único sofre. Aí, quando eu juntava com meus primos, rolava uns War da Vida, o Jogo da Vida, aquele que tinha. Aí a gente era mais isso que eu brincava. Nunca tive videogame, não sou muito... Eu tive Atari, mas nunca liguei, mas minha mãe até acabou vendendo. Eu gostava mais desse mesmo, jogos de tabuleiro. Ai, que triste. Ai, quem é que chamou a Fábio pra gravar? Não gosta de videogame. Ah, não, Fábio. Olha só, já te chamou de velha. Velha, agora já. Te tirou de novo. Eu acho que tá rolando um complô aí, viu? Ah, mas ela não gosta de videogame. Quem é que não gosta de videogame? Qual o problema dela não gostar de videogame? Qual é o problema? Ai. Ah, eu mesma só gosto do Nintendo. Ah, mas é um videogame, tá bom. É. Eu gosto dos dois e o Fábio acha o jogo de tabuleiro da hora e sinto muita falta hoje de jogar jogo de tabuleiro, porque hoje as pessoas só querem saber de jogar online. Você na sua casa, mesmo que seja no mesmo prédio, que seja vizinho, ninguém quer se reunir na casa dos outros pra jogar como era antigamente. E eu gostava muito mais, que reunia todo mundo, você dava uns tapas na pessoa. Nossa, você jogava War, o nego te atacava, ganhava seu país, você dava uns tapas nele. Porra, filha da puta. Era que jogo violento. Esqueci do Banco Imobiliário também. Esse eu tinha em casa. É, eu tenho o Jogo da Vida. Tá lá dentro do guarda-roupa tomando poeira. Ah, banco Imobiliário é legal. Eu jogava Banco Imobiliário ainda. Tem o banco. Imagina o tanto que você roubava, né? Tem uma Imaginação também, que ele era ótimo. É, Imaginação né, também tem... era legal. Ah, Imaginação legal. É só pra quem tem imaginação. Eu não gostava. Esforça muito, né, Blue? É. Precisa de um neurônio e meio. Você não tem nem meio, que dirá. Ai, credo, Tiziana, até parece que tu não gosta de mim. Ó, se você ficasse grávida, você ia ficar mais inteligente. Oi? Aí, até dois. Se você ficasse grávida, ia ficar mais inteligente. Ah, é. Ah, até dois neurônios. É, vou pensar nisso, vou pensar. Baianeta, fala aí, Baianeta. Você tá me atacando demais. Fala aí, fala o que é que tu jogava. Ah, eu na minha infância eu jogava jogo de tabuleiro, né? Eu jogava War com. Ah, achei que você ia dizer dama! Irmão. Não. Jogava War. É, eu jogava muito com a minha avó baralho, né? Minha avó adorava jogar baralho. Então eu jogava buraco. E truco? Nossa, buraco era bom demais. Gente. Então, truco é coisa buraco de São Paulo. É muito bom. Lá em Salvador. Ô, Rafa, você joga? Vão marcar? Ô, Ana, você me deu Tomé domingo. Não vou falar eu nada sei. Pra você. Ah, mas conversa com a boca. O que é da Tomé, gente? Da Tomé é da balão não aparecer. Convidei a pessoa pra almoçar domingo. Ah, deu um Pelé. Mas foi pra uma. Lá na Bahia chama dar o Zignal. Nossa, aqui é. Aqui é da bolo. Aqui em Minas é da Tomé. Hoje, mas jogar buraco então, é bom demais. Aí eu hoje é quase jogar baralho com a minha avó. Pois é, o que eu tava falando, Rafa. Eu acho isso assim horrível. Por exemplo, eu não jogo online videogame. Eu adoro jogar videogame, mas eu não gosto de jogar online, porque eu gosto de jogar com as pessoas do meu lado. Eu gosto de interagir com elas ali. Entendeu? Concordo então, com eu. Então eu tenho um Wii U com Mario Kart, e aí quando os meus amigos resolvem aparecer em casa que a gente joga, nossa, eu mega me divirto, sabe? Mas jogar online não tem a menor graça, você tá ali, bota um headset, falando com uma pessoa, tipo, você não tá vendo. É muito... Eu não gosto. Você não pode dar um peteleco, né? É, você não pode dar... Até que enfim, a Baianeta e o Nilson têm algo em comum aí, ó. É... É, isso e o nosso amor pro Zelda, né? Só observo. Sim, Zelda. Ah, eu, inclusive, Zelda. O banco imobiliário que eu tenho aqui é o Monopoly Zelda Edition que eu tenho. Ah, que é legal. Bacana. É, que é bem legal, que o dinheiro é rupees. É, muito, é bem legal. Deixa eu ver. Eu vou pesquisar. Dá pra pesquisar, é bem bonitinho. E eu jogava War, jogava baralho com a minha avó, jogava muito. E jogava Detetive, que eu adorava sempre. Era o jogo que eu mais gostava de jogar. Detetive. Mas o Detetive de Tabuleiro? O Detetive de Tabuleiro do Coronel Mostarda com cachaçal na sala de jantar. Ah, é porque a Fabi falou um jogo de Detetive, mas era outro jeito que jogava. Era no papelzinho. É, no papelzinho. A gente pegava e todo mundo era... E só tinha um detetive, um ladrão e o resto tudo era vítima, tudo não era? Vítima. Era. Então, isso. A gente chamava esse jogo de polícia e ladrão. Ah, é, um era policial, o outro era o ladrão e o resto era vítima. É, aí você matava na piscada. Isso. É. Nossa, gente, era muito engraçado. Nossa, hein? Isso tá me lembrando aquele joguinho do lobo lá do grupo do Los Chicos lá. Nossa, que inferno era aquilo, meu Deus. Pois é, mas eu gostava do Detetive Tabuleiro mesmo, assim. Eu achava muito legal. Você era chique, tá? Não, na realidade eu tinha muito, eu tenho muito parente, né? Então eles tinham muitos jogos. E eu tenho dois irmãos mais velhos, então eles também ganhavam jogos e eu acabava... Esse Nintendinho que eu tenho aqui em casa foi meio que surrupiado do meu irmão do meio. Meu irmão mais velho piscou e morreu. Aí eu peguei ele pra mim e trouxe embora de Salvador. Mas eu jogava o Nintendinho do meu irmão. E assim, uma das coisas de jogos que eu me lembro que me marcou muito na infância era o meu irmão mais velho jogando no computador. E eu olhando ele jogar, sabe? E aí eu me sentia jogando junto com ele. Mesmo sem jogar, assim. E aí, ah, tem muito jogo hoje em dia que é assim. Tu só olha. É, tem. Tem uns jogos que são assim mesmo. Eu gosto, às vezes. Tem uma foto meme que tá lá o irmão mais velho jogando e o mais novo com a manete desligada achando que tá jogando. É muito legal essa figura. Eu já era maldade. É, então, era tipo eu, só que eu sabia que eu não tava jogando, assim. E aí eu gostei. Se orar, fala isso com as meninas. Que bancada. Nossa, eu não fazendo isso com meu filho. Eu não escuto a palavra manete desde o Atari, credo. Manete. Ué, é o quê? Manche? Eu também falava manche. Nossa. É, mas manche, manete. Na época do Atari, por causa da alavanca, né? Mas hoje com Xbox eu falo. É, hoje é controle, joystick, controle, enfim. Não, eu continuo falando manete. Ok. Duas, viu? Ah, eu acho manete é charmoso, gente. Eu gostei. Manete é clássico. É vintage. Pois é, e esses eram os jogos assim que eu gostava de jogar quando eu era mais nova. Ai, que legal, Tiziana. Eu jogava muita coisa legal, principalmente com a avó. Ai, a única coisa que a minha avó jogava era pedra em mim, mas tudo bem. E não resolveu, né, Ren? É. Ela me acertou alguma ou a mira dela era ruim? Ela acertou na minha amígdala. Não, pelo jeito acertou uma bem grande na cabeça, né? Eu não me lembro. É, tá aí, tá respondida a sua pergunta. É. Desce, sobe, empina e rebole. Eita, chuvona! Mãe, o forninho caiu! Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brinca de pique-esconde, pique-cola e pique-pique, tá? Sabe qual a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não. Aquela brincadeira de beijar. passar para o tópico mais divertido de todos, que é as brincadeiras. Ai, eu adorava brincar na rua, meu Deus do céu. Eu rolava na grama, eu rolava na lama. Ai, era muito legal. Era mas cachorro. Mas isso era... Eu não falava da minha boca, eu ia falar isso. Mas isso quando deixavam eu sair do armário. Que dó que eu tô de ser, Blue. Ai, que é. Coisa triste. Não, até que era divertido. Pelo menos eu não apanhava, que nem meu irmão, né? Mas enfim. Fugir de chinelo e tal era também uma brincadeira, né? É, mais ou menos por aí. Rapaz, a não ser que sua mãe fosse baiana, não era não, velho. Porque minha mãe, véio, ninguém, ó, não tinha esse negócio de fugir de chinela, não, cara. A minha também não. Se fugisse, era pior, inclusive, se você fugisse. Então era melhor já, sabe, aceita que dói menos, veio daí. É. Não, a minha mãe já chamava atenção, ela só dá aquela descalçadinha assim... Guardar aquela descalçadinha de chinelo, você já dava aquela engolida, você suava, você já sabia que estava fazendo errado. Você ficava uma estátua, né? Aquela coisa cera, branca. É. Alguém já reparou que a gente chora muito mais antes de apanhar do que depois de apanhar? Mas é. É, lógico. A gente não chora nem durante o frio. Você já tá chorando. É. A minha mãe era igual Medusa, cara. Era só olhar que você já virava pedra. Ela olhava e aí você já virava pedra, nem respirava, velho. Só esperava, já vinha. Era só olhar. Você já viram aquele vídeo do Hassum no Jô Soares? Não. Já. Aqui, ele explica na mãe. Foi. Minha mãe só não tinha a parte do cachorro, que contou do cachorro. O resto era minha mãe. Minha mãe era o terrorismo em pessoa. Ai, meu Deus. Aquela parte do apagar a luz. Minha mãe fazia isso, gente. Ela apagava, ela abria a porta. Tô com medo. Isso é a história que eu tenho da minha mãe, que é maravilhosa também, a história do minha. Eu vou falando das coisas aqui, você foi pra parar, você mandou parar. Né? A minha mãe, assim, eu fui criado numa família tradicional. A família que é o seguinte, né? Você sentava na mesa, tinha um frango, o pai servia primeiro, a mãe depois e os filhos depois. Hoje em dia as coisas mudaram, né, Jô? Hoje em dia a criança senta na mesa e fala, eu quero nugget. Se eu pedisse nugget pra minha mãe mastigava o frango, amassava, fazia assim, agora come aí, o viado. Minha mãe era assim. Minha mãe não tinha, minha mãe era aquela coisa. A imagem mais. Hoje em dia sim, a mãe fala, o que neném quer comer? É assim. Não é mais o que vai comer esta porra aí. É isso. Antigamente, eu não gosto de fígado, foda-se, vai comer. Era isso. Hoje em dia não. Mamãe faz um nuggetzinho frito, aquele ovinho que você gosta. Assim. Minha época não tinha essa porra, não. Comigo que tava na mesa. Aí, a minha mãe me criou desse. Minha mãe me ensinava. Eu tava uma vez com ela em casa, falei, mãe, não apaga a luz do quarto, não, que eu tô com medo. Ela olhou pra minha cara, como é que é? Eu falei, não, que eu vi um filme estranho, assim, eu quero dormir de luz acesa. Ela falou assim, a hora que você pagar a conta, você fica com a porra toda acesa. Ela apagou as luzes todas, ainda foi pro lado de fora, fica assim... Tem que aprender, porra! Mamãe é assim. Não, minha mãe, eu tava lendo, assim, aí minha mãe falou, você tá na hora de dormir? Eu falei, mamãe, eu tô lendo. Ela falou, dane-se, bati a mão no interruptor, fechava a porta. Cara. Ai, se eu ligasse a luz de novo? Aí meu filho chinelo cantava. Ai, nossa. Ia dormir com o couro coçado. Mas ia. Mas agora eu vou iniciar essa rodada aqui das brincadeiras de infância, né? Com a pessoa mais fofa e mais linda desse cast, que é a Fabi! Nossa, ai, agora você tá me imaginando, Fabi. Hein? Compensou. Agora te chamou de gorda. Nossa, mas eu gostei da Rafa, mano. A Rafa planta a discórdia, gostei dela. Não foi a Rafa, foi a Ana. Foi a Ana. Então, foi. Ana, gostei de você, velho. É isso aí, mano. Ah, então você não gosta mais da Rafa, então? Ah, saquei. Não, eu gosto da Rafa também, mas a Ana é porque ela plantou Blue, a discórdia. Blue, não colou, não. Nem vem se querer fazer o meu papel que eu, não. Ai, que droga. Mas então deixa a fofa linda da Fábio falar. Nossa, fofa. Fofa me remete à gorda. Sabe é, quando vai a lá pe... com a tia. É, sabe quando a pessoa quer falar com você? Mas então, fofa. Mata. Dá vontade de você fulminar a pessoa só com o olhar. Ai, tá bom, deixa eu sair daqui. Tice, pega pra ti essa porcaria, já desisti. Não, fica aí, meu. A gente gosta de fazer isso com você. Não vai embora, não, senão vai fazer com quem? Ah, tá bom. Não, eu, quando eu brincava, quando eu fugia, porque literalmente eu fugia de casa, porque minha mãe não deixava eu sair, porque tinha aquele negócio, né? Pelo minhas cabras, que os cabras estão soltos. Eita! Aí. É bem desse jeito. Então, eu era a menina da masmorra. Você aí, quando eu fui, literalmente, meu avô chegava, e quando meu avô chegava, ele, claro, era um senhor idoso, aí ele ia devagarzinho, aí quando ele abria a porta, eu zumbi, eu ia fora. Aí meu avô falava assim pra minha mãe, ela fugiu. Aí lá ia o chinelo buscar. Aí lá ia o chinelo buscar. Aí minha mãe ficava com dó, que eu tava brincando na rua com as crianças, ela deixava um pouco, aí depois ia me buscar. Aí eu voltava de lama até o fofó. Então eu brincava de tudo. Tudo que você brinca na rua, você brinca, era taco. Nossa, eu fico imaginando que brincadeira que sujava o fiapó. Caí com a bunda na lama, né, gente? Lama. Meu Deus. Eu brincava por causa que tinha uma... Eu moro perto do morro aqui, então ele tem uma nascentinha d'água. Então eles fizeram aquela bica com o cano, né? Então as crianças pegavam aquela água, jogavam na terra e faziam lama e rolava. Nossa, era nesse. Brincar, fazer bolinha de barro e tacar no mas outro. Mas era isso. Nossa, entendeu? Se vocês soubessem o que a Tiziana fazia bolinha pra jogar nos outros. Qual cast que é? Ah, sei lá qual é o cast, eu não controlo essas coisas. Ainda não saiu o cast, né? Pergunta seu irmão aí. Ah, valeu. Pera aí, deixa eu perguntar pra ele. Ô, Tibu, vem cá. Que? Qual é o cast que a Tiziana falou das brincadeiras dela lá? Ah, não saiu ainda. Ah, não saiu ainda. Então vai ter. Não saiu ainda, mas vai sair. Então vocês ouçam o Brincadeira de Criança parte 2, não é isso? É, eu acho que é. É? É, já assinou com a cabeça e disse que é. É, isso aí. Brincadeira de Criança parte 2, você vai saber o que é que eu fazia com as bolinhas maravilhosas. Pra tacar nos primos. Então, e era isso, a gente brincava, rolava na lama, aí depois porque a gente chamava de bica ali, né? Aí na bica você já tomava o banho, mas aí você voltava com um pouquinho de lama, né? Porque sabe como é criança? Criança não calibra direito a situação, né? A mãe tem que dar uma esfregadinha depois. Aí você voltava cheio de lama, você chegava cheio de lama com a bunda já quente, já de chinelo, né? Nossa senhora, que horror! Era naquilo, mas eu gostava. Às vezes eu dava uma fugida da masmorra e ia brincar. Tá, mas uma brincadeira específica, assim, tu lembra o que é que vocês brincavam? De ciranda? Não, de taco. Taco, a gente brincava de taco. Meu Deus do céu, mas eu achei que eu ia falar, eu brincava com as bonecas, eu brincava de casinha, eu brincava de médico. Eu não tinha boneca, gente, eu tinha bombeiro, tinha... carro de Fórmula 1. Eu não sou menina. Só falta me dizer que andava de carrinho de rolimã, que brincava de pega-pega. Era isso mesmo. Vamos derrubar esse estereótipo aí que o comércio colocou de brincadeira de menina e de menino. Não existe. A gente é prova viva disso. De azul. Entendeu? A gente é prova viva disso. Acabou de derrubar um estereótipo aí de nego achar que a gente ia chegar aqui nesse cast e ficar falando que ficava brincando de Barbie, velho. Eu brincava com as minhas bonecas dentro do armário. Dentro do armário. A gente brincava fora de outras brincadeiras muito mais divertidas. Então, eu como boa cabeleireira que sou, eu pegava todas as Barbie, em vez de ficar brincando de bonequinha, aquelas coisas todas, eu ia lá e cortava os cabelos dela, tudo, fazia uns cortes modernos, entendeu? Fazia tudo, deixava tudo. Então, a gente fazia assim, os tintas de chororó. As coisas todas. Quem é que não cortou o cabelo numa época de Chitãozinho Chororó? Por favor. Ah, eu não. Gente, eu detestava é quando. Curto, né, cara? Não dava pra fazer. Nossa, gente, quando eu chegava no salão, minha mãe falava assim: e o cabelo? Faz o cabelo do Chitãozinho Chororó. Gente, eu ficava pra morrer com aquilo. Gente, eu não falar nada. Eu quero confessar uma coisa. Eu quero confessar uma coisa pra vocês aqui. Até os 34 anos de idade, eu nunca fui num salão cortar o cabelo. Você ficava lá no armário? É, não, a minha mãe cortava os nossos cabelos, né, o meu e do Tim Blue. E aí depois o Tim Blue casou e a esposa dele cortava o cabelo dele. E aí depois ele... E depois aí ele se separou, daí a mãe dele faleceu. E aí ele teve que se obrigar a ir no cabeleireiro. Depois de 34 anos. Aí você também foi... Você cortava também com a sua cunhada? É, como a minha mãe faleceu, eu tive que ir no cabeleireiro pra cortar também, né? 34 anos de vida. Ah, tá. Certo. Triste. Nossa, gente, vida triste. É, triste. Eu achava que era mais alegre. É uma curiosidade, não é triste. Curiosidade. É, sim. Não é não, pô. Vai lá, Fabi, o que mais? Não, mas é praticamente isso só mesmo, dos cabelos. Eu não tinha boneca não, gente. Eu gostava mesmo, era de jogo de tabuleiro mesmo. E carrinho. Eu tinha coleção de carrinho em casa. Na verdade, tu tinha boneca, sim, só que elas eram careca. Quase. Eu tinha aqui 3 Barbie no máximo, que todas ficaram carecas. E eu tinha era carrinho, gente. Eu adorava. Até pouco tempo, quando eu tive menino, aí que eu me realizei, né? Comprei Hot Wheels até não poder mais. Nossa senhora, a criança aliás, nunca pegou no. Vai lançar a coleção do Mario, né? Do Hot Wheels. Nossa senhora. Se eu não me engano. Vai sim. Mas, Tice, fala aí, Tice, então. O que que tu brincava quando criança aí? De preferência, brincadeiras diferentes, né? Das que tu falou no outro cast. Ah, sim, sim. Aquelas... Então, eu tinha boneca. Brincadeira saudável, sim. Por favor, né? Não aquelas que matam os coleguinhas. Tá bom. Vou deixar aquelas pro outro cast. Isso. Mas, assim, eu tinha boneca e a minha madrinha, ela me deu uma casa de boneca de madeira grande que eu me amarrava, assim, em brincar de boneca. Mas minhas bonecas eram tudo, tipo, super heroína. Era, tipo, umas paradas diferentes. Não era mulherzinha dona de casa que ficava fazendo comidinha. Ela, tipo, saía pra trabalhar, sabe? E aí... A parte de cima era a casa, a parte de baixo era mesmo, era meio uma mansão Wayne, assim, sabe? Embaixo tinha os negócios de super-heroína, em cima era a casinha. Muito chique. É, eu tinha um piano que, se eu não me engano, minha madrinha também me deu. Um pianinho daqueles pequenininho, que até a minha sobrinha mais velha tocou quando era pequena, ela usou também esse piano, assim, um piano de madeira, que eu fazia as minhas sinfonias lá. E eu jogava bola, cara. Eu jogava futebol muito quando eu era pequena. Muito com os moleques do prédio. Eu morava num prédio e a maioria era menino, assim. Tinha acho que 3 meninas lá, se eu não me engano. Além de mim, eram 4. Eram 4 meninas e nem todas gostavam de jogar bola, assim. Mas os meninos adoravam jogar bola. E eles ficavam jogando e eu entrava no meio e jogava também. Jogava na chuva. Perdi as contas de quantas topadas eu dei que arranquei pedaço do pé. E subia pra casa com a pele pendurada, assim, com a sola do pé. Ai, meu Deus, que horror! Era cimento e eu jogava descalça. Às vezes eu ia chutar a bola, chutava o cimento. Aí saía... Nossa! A tampa do dedão é clássico, né? É, e eu arrancava a parte de baixo do pé, sabe? Aquele... Credo, isso é hardcore, hein? Nossa, arrancava muito a parte de baixo. Já desloquei dedo midinho porque chutei a pilastra ao invés de chutar a bola. Nossa. Era, você não usa chinelo hoje mais não, né? Não tem como, não. Hoje eu uso Crocs. eu tenho os Crocs. Eu só uso Crocs. Mas assim, eu gostava de jogar essas coisas. Assim, na escola era baleado. Eu não sei o nome aí pra vocês, mas... O que é? Explica. Baleado é aquele que tinha um time de um lado e um time do outro, e aí você tinha que queimada. Jogar a bola pra acertar no outro, queimada. E o outro saía. É. Quem acertava a bola e não conseguia encaixar a bola, aí ele saía. Queimada, é isso. Isso, tá. Queimada. Lá em Salvador chama baleado. E aí eu jogava baleado, jogava bola na escola também. É, teve uma época que eu era do time de basquete da escola quando eu era mais nova, tava na quinta série mais ou menos, e meu pai comprou a cesta, e aí pendurou na garagem e eu ficava treinando lá. Era legal também. E eu acho que as brincadeiras eram mais essas, assim. Ai, que legal. Eu queria ter jogado bola, mas o meu irmão não deixava. Ah, fazer o quê? Ficava eu com as minhas bonecas. Nossa, é muito triste a sua infância. É o meu irmão me prendeu. Eu fiquei prendida a maioria da minha infância. Querido ouvinte, se você não cortou seus pulsos até agora, continue, porque acho que tá terminando já. Mas agora eu gostaria de ouvir ela, Rafa! Bem, eu... Assim, minha mãe também era igual a mãe da Fabi, não me deixava sair muito, não. Mas aí na rua que eu morava... Também tinha era... bode, é? Também tinha bode solto, é? Não, tinha não. Mas sempre que eu podia, eu escapulia. E na rua que eu morava era assim, morava minha mãe, a minha avó, a minha tia, a minha outra tia e meu tio. Nossa. Ou seja, morava a família toda numa rua só. Então os primos juntavam tudo. E perto da casa da minha avó tinha um depósito de material de construção. E de frente ele era onde ele guardava areia, brita, esses trem. Então quando minha mãe deixava eu dar uma escapulida, eu subia nos montes de brita e de areia pra soltar papagaio com meus primos. Pandora, mas aí em Betim? Hã? Aí em Betim? Em Betim. Ah, se bem que Betim até hoje... É porque hoje eu fico vendo aqui em Belo Horizonte tem muita fiação, né? Então é um pouco mais difícil de ficar soltando quantos, papagaio. Há quantos anos atrás, Ana? Poxa, eu não queria, soltar essa, não, sabe? Mas isso tem muitos anos. Aí eu brincava de finca. Ai, que medo, ai! Hã? O que, que é finca? Finca? O que, que é finca? Ai, eu não fala, Rafa, não fala! Por quê? Ai, aqui no sul, finca é um nome, é uma coisa feia. Não, seu finca é quando o pessoal, a gente pega um pontiagudo, vai pra terra, e aquele que consegue jogar e fincar na terra mais longe ganha. Lançamento de dardo. Ah, tipo não, dardo. Aqui é finca. E de bolinha de gude. Adorava colecionar bolinha de gude. Ah, uma coisa interessante. Só um pouquinho, Rafa. Uma coisa interessante, como é que se chamava a bolinha de gude aí em Minas Gerais? Bolinha de gude. Não. Birosca. Birosca. O Eduardo Filhote falou que era birosca. Ticiano, me lembra? Onde ele mora, porque aqui não tem isso, não. Aqui sempre tem bolinha de gude. Tem sim. Ticiana, lá na Bahia, tu falou que era bolinha de gude, né? É, lá é bastante. Então tu não brincava de bolinha de gude. Eu não, eu teve uma brincadeira que a Rafa tava falando aí, eu me lembrei, eu jogava bafo. Ah, é. Bafo, nossa, bafo. Era muito bom. Fábio, bafo. Tinha algum apelido a bolinha de gude? Tinha aquelas, aquelas figurinhas daquele chiclete Plock. Isso. Aí ficava mastigando, enchia a boca de chiclete pra jogar bafo. Pra pegar as figurinhas pra jogar bafo. Eu quero saber da Fábio. Fábio, tinha apelido bolinha de gude aí na tua cidade? Não, aqui a gente falava good só. Não falava bolinha de good, era o good. Aqui na minha cidade nós chamava de bulita. Bulita? Bulita. Bulita. Nossa. E é por isso que tem que separar mesmo esse negócio. Tem. Outra coisa bacana também é o. Birosca, tu acha que bilosca é legal? Bilosca? Nossa. Estilingue de mamona, essa aí era boa. De mamona. Nossa, gente, pra mim era o achado quando eu achava aquele pé de mamona. Nossa. Pé de mamona, você deixava os moleques pregados. Gente, aqui a gente ficava... E eu tenho um cabelo crespo. Gente, ficava até a alma no cabelo, porque eles miravam no meu cabelo. Boa, eu ficava de mamona até... Eu ficava, era toda vermelha, porque eu sou muito branca, então qualquer coisa me deixava vermelha, né? Então os meninos já pegavam e vinham com força pra me deixar toda marcada. Gente, eu não brincava, porque na hora juntava um monte de menino, meu pai era desses também de falar, prende minhas cabras porque os cabritos estão soltos. E aí na hora que a gente ia brincar de mamona, ele mandava pra dentro de casa, não deixava. Que estranho, né? Eu acho que meu pai sabia que não ia ter problema os cabritos soltos comigo, não. Então ele me deixava solta com os cabritos. Mas mamona é... Porque não ia ter. Eu acho que ele já desconfiava naquela época que não ia ter problema. Meu pai achava que eu tinha também essa situação, mas eu mostrei pra ele que não. Será que meu pai desconfiava? Eu só gostava de brincar com o menino, mas eu não tinha interesse de. As minhas brincadeiras, eu tinha vontade de brincar de carrinho, brincar de birosca, e meu pai não deixava nem brincar com os meus primos. Eu acho que sim, né? Porque naquela época. Nossos pais, eles eram mais ortodoxos. Conservadores. Digamos assim, né? Quando não tinha as características que deveria ser de menina, é porque alguma coisa estava errada, vamos levar no psicólogo, entendeu? É. Mas, ou na igreja. Caso, minha avó era religiosa, minha mãe é religiosa, mas meu pai não era, não. Então, tipo, meu pai acho que não ia deixar eu ir na igreja, não. Ou mandar benzer também. Na minha terra também tinha esse negócio de mandar benzer. Mas, é, nossa, benzi muito. Jesus, mas Mamona, mulher libertada. Mas Mamona não tinha, né? Eu morava em Salvador. E aí lá... Ah, lá não tinha lá, Mamona, não? Não, não tinha. Porque a rua que eu morava já, na minha infância, já era asfaltada, né? Ela já, tinha, não tinha planta, não tinha... Tem uma pracinha assim, mas já era uma pracinha mais que não... Sabe, a gente Tá, Salvador já era mais urbano, já. É, já era mais urbano. Quando eu passava as férias em Ilhéus, é que aí eu soltava meu lado... Ilhéus, eu me lembro da Tieta. Da Gabriela. Não, da Tieta, por que Gabriela? Você não lembra da Gabriela? Tá, eu lembro da Tieta. Tieta do Agreste, do Achei. Que a Gabriela subia no... no telhado. No telhado. Pra pegar a pipa. Todo mundo olhando lá embaixo. É. Não, mas então, eu gostava mais da Tieta. Na minha infância em Ilhéus, aí eu tinha mais contato com essas coisas, assim, porque aí era... Mas Ilhéus é uma cidade litorânea, né? Então, pra mim, era mais areia. Não tinha Mamona, era areia mesmo. Eu brincava muito de rouba-bandeira, adorava brincar de rouba-bandeira, mas eu tinha praticamente que implorar minha mãe deixar, porque os meninos brincavam na rua todo dia, e eu brincava, tipo, uma vez no mês... Que minha mãe deixava. E eu sempre fui muito lerda. E eu nunca conseguia pegar a bandeira, sabe? Mas eu gostava de estar no meio dos meninos. Então o que eu brincava era mais disso. Olha só que legal. Pega a bandeira. Como é que funcionava isso? Não conhecia esse nome. Pega. Você separa dois times. Uhum. Aí, no caso, a bandeira pode ser uma folha de alguma planta que você acha na rua, um cabo de vassoura, um galho, um chinelo. Aí um time tem que pegar, aí fica um tipo num gol, tipo fica uma bandeira num gol e o outro no outro, aí o time contrário tem que pegar a bandeira do time adversário, entendeu? Ah, olha só, essa brincadeira foi copiada nos FPS de hoje em dia, né, Tiziane? A ideia eu acho que foi quase rugby, sabe? É, aquele era flag, mais ou menos. Né? Chama flag, tem um que você tem que... Isso, Black Flag, uma coisa assim. Sei lá. Não, pô. Flag é tipo um rugby que você tem uns lenços pendurados. Não, assim. Mas peraí. Rugby? E aí você tem que correr com o lenço. É, tipo um rugby. Rugby? Tem que correr com o lenço. Rafaela, então tu ficava se agarrando com os meninos na rua? Eu não tô falando com você que eu era lerda? Que eu não conseguia pegar. A mãe dela só deixava ela praticar, né, Rei? Aí ela ficou pra trás. É, eu só queria estar lá no meio brincando, mas eu não tinha tempo de fazer nada. Ah, ok. Aninha, a presença mais ilustre aqui de todos vocês, a mais linda. É, a foto dela é maravilhosa, eu tô vendo aqui agora, linda a foto dela. Esse fundo azul realmente realça os olhos, né? Sim. Nossa. Ana, diga pra gente o que que tu gostava de brincar, Ana. Gostava de brincar de quê? De Barbie, médico, casinha? Médico não dava pra brincar, né? Não? Mas... Não. Não. Ah, eu brincava muito de médico com meu irmão, dentro do armário. Que estranho. Bem, não pegou bem isso aí, não. Não. As coisas só pioram, né, cara? Só. Se tiver algum ouvinte até esse minuto do cast, é um milagre. Tem uma brincadeira que eu acho que também vocês brincaram e não deve ter lembrado de falar, que era brincar de elástico. Nossa, demais. Ah, eu não brinquei, não. Eu não gostava. Nossa, adorava brincar de elástico, principalmente porque eu era uma das mais altas, então eu conseguia ir até o final no terceiro estágio, né? Então, assim, eu ia até o final, eu custava errar. Tá, e como é que funciona elástico? Eu não sei, não ia assim. Nossa, tosso, cara, aquela do pescoço era difícil, hein? Não chegava até o pescoço, não, chegava até a axila. Meu Deus do céu! Salvador, a gente botava até o pescoço. Nossa, eu não saía do primeiro. Gente, do que vocês estão falando? Eu quero saber como é que funcionava isso aí. Você tinha um elástico, sei lá, 3 metros, por exemplo. Elástico normal, de roupa. Ele de roupa. Aí se amarrava e ele ficava tipo um círculo. Aí ficavam duas pessoas, uma de um lado, outra do outro. E elas ficavam com as pernas um pouco abertas. Aí formava um retângulo o elástico. E aí você tinha que juntava com as pernas, separava, e, tipo, dava um nó com um elástico, e você tinha várias fases para fazer o negócio. E aí aumentava o grau de dificuldade, porque primeiro era lá no tornozelo, depois atrás do joelho, depois no bumbum, aí ia na cintura, depois na axila, e agora a Tice falando aí que até o pescoço. Ai, nossa. Que ficava esse elástico e você tinha que entrar dentro dele por cima, e nem era por baixo. Nossa, se vocês tiverem algum vídeo de alguém fazendo essa brincadeira, mandem pra mim, por favor. Eu vou pedir pro Tim Blue botar no post, porque não faço nem ideia o que é isso aí. Vou procurar. Então, eu tô mandando pra você agora. Caraca. Achou? Mas eu só consegui nessa altura aí. Ele só tá pulando. Então, mas só que aí vai aumentando a altura, querido. E a dificuldade. Chega uma porque hora... O pé não pode escapulir, o elástico não pode escapulir do pé. Caraca. Aqui, ó. Aqui tem uma no pescoço, ó. Que era o que eu tava falando, que lá em Salvador tinha. Ó, essas daqui estão no... Elas fazem no pescoço também. Nossa. Imagina. Bota lá no pescoço. Exatamente igual essas véias estão fazendo que eu fazia. Essas aí não iam deixar a Fábio brincar. Não, não posso. Eu tenho 1,80, não posso. Eu tenho 1,70, então eu brincava, conseguia brincar. É, eu tenho 1,73, dava pra brincar também. É, então dá. Mas é elástica, esse segundo vídeo que eu mandei representa exatamente a forma como a gente brincava de elástico lá em Salvador. Legal, legal. Muito bacana. Mais alguma brincadeira, Ana? Ah, tinha pique bandeira, pique rouba bandeira, pique esconde, pique pega. Tinha, você falou do stop, que era, você pegava uma bola e jogava ela pra cima. E aí quando você pegava ela, aí todas as crianças estavam perto de você e elas saíam correndo em direções diferentes. Aí você pegava a bola, falava stop, a pessoa tinha que parar. Aí você tinha, eu não lembro, acho que você tinha 10 passos pra dar. E tentar acertar a pessoa com a bola. Era isso mesmo. Nossa senhora. Nossa, gente, eu já perdi tanto nisso que. Nossa. Mas também era lenda. Também. Tanta bolada que eu já levei na vida. Era lenda também, né? Isso aí. Tava levando bolada dos cabritos. Vou falar nada. Eu sabia que ia soltar alguma coisa. Demorou. Mas, na gente. Eu falei bolada, eu me arrependi de ter falado. Sério mesmo, me bateu aquele negócio do estômago, sabe? Tipo, falar. Mas, gente, eu queria dizer pra vocês. Olha aí, olha aí. Eu queria dizer pra vocês que eu fiquei surpresa, muito surpresa com essas brincadeiras de vocês, que eu tava esperando aqui. E vocês brincavam de casinha, brincavam de médico, brincavam de boneca, brincavam não sei do que. Todas essas brincadeiras de meninas que vocês mostraram pra esses machistas de hoje em dia, né? Principalmente aquele meu irmão, que é um machista, que vocês, mulheres, são fantásticas! Ô Blue, sabe por que eu não brincava de boneca? Porque minha mãe, ela era uma muquirana, ela não comprava Barbie. Ai, Jesus. Eu ganhei uma Barbie na minha vida. E aí, eu já fui brincar, já tinha quase 12 anos com ela. Eu tinha, acho que foi com 10 anos que eu ganhei. E aí, eu já não tinha graça do ficar. Aí já queria andar com os cabritos, já. Aí não tinha mais graça brincar com a Barbie. Né? Ah, tá certo, tá certo. Desce, sabe, empina e repare. Eita, chuvona! Mãe, o forninho caiu! Bom, gente, agora nós vamos passar para a parte final do nosso cast. Eu quero saber de cada uma de vocês uma grande lembrança da infância, uma grande lembrança feminina. E eu vou falar a minha. A grande lembrança que eu tinha da minha infância era... de quando eu fazia aqueles questionários no caderno pras minhas amigas responder, e a gente botava de quem a gente gostava, quem era o mais bonito da sala, essas coisas assim, sabe? Ai, eu adorava aquilo. Nossa, eu adorava causar polêmica. Eu respondia nesse caderno, tipo assim, você gosta dos seus pais? Eu escrevia, não. Nossa, velho, aí você era mandada lá pra coordenação, né? Vai conversar com a psicóloga da escola. Aí vinha a menina que era dona daquele caderno, ela vinha, mas se você não gosta dos seus pais, eu falei, não, não gosto. Por quê? Eu sou obrigada a gostar? Mas seus pais te amam. Eu falei, ih? Aí eu sempre fui a do contra e eu gostava de causar. Nossa, meu, a Ana é das minhas, cara. Nossa senhora. Eu sempre fui a lerda, né? Igual eu falei, né? Aí... Aí eu era o motivo da zoação. Eu não esqueço de um caderno que eu respondi de uma menina que era muito pra frente. E ela, no caderno dela, estava escrito assim: você é virgem? Aí eu, nem sabendo o que era isso na minha vida, respondi assim: não, sou de peixes. Uma resposta lá, Carla Pérez, né, gente? Não é? Mas você sabe quando você responde sem maldade? Mas não. Virgem, como assim? Não, sou de peixes. Mas qual é o seu prato favorito? Por Alex. Mas você pode, pensar que não, que você também quis causar, sou igual eu, ué. Né? É melhor deixar assim, né? Olha aí. Então. Ticiane, eu sugiro pra ti. Tice, eu sugiro pra ti trocar o Team Blue e botar a Ana no lugar lá no Cash of Tretas. Essa manja da treta. Eu sou super a favor. Eu sou super a favor, velho. Por quê, gente? Ah, você manja das tretas aí, ó. Porque eu fico tentando tretar lá e o Timbu fica me podando, velho. Eu fico o pé da vida. Eu preciso de alguém que trete comigo. Bora, então. Ai, ai, ai. Fábio. Ai, a Fábio é a pessoa que eu mais gosto aqui nessa cast. Hoje é a Fábio. Nossa, sentiu cheio de falsidade. Fábio, minha linda. Fábio, minha linda. Fala pra mim, Fábio. Uma grande lembrança tua da infância. A lembrança que eu tenho, assim, é brincar com meus primos na rua. É que eu sou do litoral de São Paulo, então eu ia em São Paulo pra brincar com eles. E eu ia pra casa da minha tia-avó. E a gente ficava aquele bando de criança brincando. Aí eu lembro que que botava a música, a gente ficava dançando, lambada, sabe? Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Muito legal, e assim, a lembrança de infância. Aí teve uma época que caiu a Copa do Mundo, aí minhas tias ficavam bagunçando, tinha uma que batia as tampas da panela quando o Brasil fazia gol, e saía na rua gritando, e quando ia lá pintava a calçada, e fazia, então essa é a lembrança que eu tenho, bem, bem legal. Ai, que lindo. Ai, emoção. Ai, daquela época de... Ai, nossa, ai, gente, fico... a Fabi, você me lembrou da lambada, gente. Ai, só me lembrar das lambadas que eu levava da minha mãe. Ai, minha lambada. Na minha escola, tinha aula de lambada para as crianças. Que progressiva. Imagina se tem aula disso hoje. Nossa, Deus, os pais tudo lincham os professores. Ah, na década de 90. Hoje seria o funk, né? Na década de 90, nossa, tinha aula da dancinha da garrafa. Eu não tive aula disso, não. É isso daí, infelizmente, como baiana, eu nasci sabendo fazer. Olha aí, olha aí. Caraca. Você não nasce, você estreia já, né? Você já dança já. Comédico. É, porque baiano nasce com essa característica inútil de saber dançar, né, Henrique? Não saiba porra nenhuma, mas não sei porquê. Mas agora, Tice, já que tu serve já tá... Serve pra rebolar da vida. Olha aí. É, pra dar uma Tice, rebolada na vida. Já que tu já tá falando aí, diga pra gente uma grande lembrança que tu tem da tua infância. Cara, a lembrança da infância que eu tenho mais marcante era as minhas férias em Ilhéus, assim. A minha infância foi uma infância muito feliz, graças a Deus. Minha família sempre foi muito unida, então todo mundo viajava pra casa da minha madrinha, que é irmã da minha mãe, então ela é minha tia também, em Ilhéus. São quatro, né? São quatro irmãos. Duas mulheres e dois homens, todos casados com filhos. Então iam todos, e todos com os filhos no mesmo top, assim. Os mais velhos... Mas na mesma idade? Exatamente. As minhas primas, por exemplo, hoje eu tenho 33, minha prima tem 34 e a outra tem 35. Então era tudo, era uma escadinha, era todo mundo mais ou menos da mesma idade ali, né? Os meus primos que são mais velhos eram todos do top do meu irmão. Então tinha, tipo, a geração do meu irmão, a geração do meu irmão do meio e a minha geração, assim, todo mundo meio perto, né? E aí a gente passava o dia inteiro na rua brincando. E a infância mais. E assim, a lembrança que eu tenho muito marcante era deitar na rede com a minha avó, na varanda da casa, assim. E minha avó cantava, e aí eu pegava no sono na rede mesmo. Ai, gostoso. Que gostoso. Era muito legal, era muito legal mesmo. Ah, devia ser. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. Ai, fiquei toda. Ai, toda emocionada. Ai, Rafa, Rafa, minha linda, Rafa. Rafa. Fala, Rafa! Fiquei triste e agora eu comecei a rir. Rafa, fala, Rafa, pra gente uma grande, grande lembrança que tu tem de infância. Bem, eu não que lembro. Que não seja lambada, coisa, por favor, que quando tu lembrou da lambada não, eu fiquei toda excitada. Ai, ui, ai, ai. Mas, gente, o que, que é isso? Vou fingir que não ouvi. Deixa eu falar. A minha lembrança, assim, que eu não lembro de muita coisa, mas não, depois que eu fui mãe de duas, a minha memória esvaiu-se. Mas uma coisa que eu não esqueço é que eu nunca conseguia aprender a andar de bicicleta. Porque, como eu já falei outras vezes, lerda pra caramba, né? E além de lerda, eu sempre fui muito desengonçada. Tanto que o meu apelido na escola era girafa, porque eu sempre fui toda desengonçada e nunca consegui aprender a andar de bicicleta. Aí um dia minha colega falou assim, ah, vamos fazer trabalho na casa de fulano e tal. E fomos. Aí na hora de voltar, ela virou pra mim e falou assim, vai na garupa da minha bicicleta. Aí eu pensei assim, mas eu não sei nem andar de bicicleta, eu vou na garupa dos outros. E eu cagando de medo. Gente, foi a conta de eu terminar de descer a rua, era um morro. Na hora que chegou na esquina, nós duas caímos, esfarrapamos toda pelo chão, o povo todo mundo olhando. Essa é a lembrança que eu tenho da minha. Lembrança e super até feliz e além. Não, e aqui? Eu não sei ainda andar de bicicleta. Ai, meu Deus, que lerda. Rafa, se te ajuda, eu não sei andar de patins até hoje. Nem de skate. Ai, não, nossa, Deus, minha não mãe sei. Nunca deixou. Ai, minha mãe também. A Ti se fala isso como se fosse normal. Todo mundo sabe andar de skate ou de patins. Ou de patins, né? Deixa eu aqui. Mal consigo. Eu mal sei andar também. Normal. Não sabe nem colocar um salto, né? Não. Modéstia à parte, de salto eu arraso. Nossa, eu pagava pra ver. Nossa, eu pago pra ela parar de falar assim. Agora vai falar a pessoa mais maravilhosa que tem aqui nesse podcast essa noite. Ana! Ups, mas a falsidade tá assim. É, o nome é Bruno Falciani Gazzaroli. Tiziana, fica quietinha aí, Tiziana. Para com isso, tá? É, eu, assim, a lembrança que eu tenho de infância era reunir as pessoas. Na minha rua eram os amigos, né, pra brincar. E eu ia muito. Eu também tenho, né, muitos primos, mais ou menos na mesma faixa etária. E de 15 em 15 dias eu ia pra roça dos meus avós. É, numa cidade próxima da cidade que eu morava. E aí. A gente brincava lá, pegava milho para assar no fogo, brincadeiras diversas, brincadeira do povo. Eu era caguna, medrosa. Aí o povo contava as histórias, eu ficava com medo. Era muito medrosa, não demais da conta. E assim, isso tudo é muito legal, tem muita história para lembrar, tanto da rua lá quanto dos meus primos também. Muito bom. Ai, que lindo! Lindo, muitas lembranças lindas. Todo mundo teve lembranças lindas aqui hoje. Ai, que lindo. Todo mundo teve infância feliz, só você que não, né? Ah, mas a minha infância foi feliz. Dentro do armário. Ninguém me incomodava. Ninguém me incomodava, não tinha nenhum cabrito atrás de mim lá. Não sofria bullying. Não. Olha aí, viu? Ah, só do meu irmão. Mas enfim. Também não sofria nada, nem sorria, nem conhecia ninguém. Foi maravilhoso, né? Ah. Não tem história pra contar. Vamos parar. Vocês estão me deixando deprimida. Vamos continuar. Aqui, você deixou a gente vamos deprimida. Vamos continuar, né? Aqui. Tá lindo. Tá lindo esse cast. Vamos lá. Desce, sobe, empina e rebole. Eita, Giovana! Mãe, o forninho caiu. Então, gente, agora nós vamos, né, nos despedir desse cast maravilhoso que nós gravamos essa noite. Ah, eu adorei demais. Cheia de pessoas lindas e maravilhosas aqui. As super meninas poderosas, né? Enfim, então vamos começar aí as despedidas seguidas, né, por seus jabazinhos. Eu quero que vocês me digam de onde vocês são, o que vocês fazem, o que vocês, né, têm de importante aí pra passar pros nossos ouvintes aqui do MachineCast. Então, eu fiz um sorteio honesto aqui e a primeira a se despedir vai ser a Tiziana! Quer se livrar de mim, né, miserável? Ah, miserável! Bom, pessoas, muito obrigado pela presença aí. Valeu, foi um prazer conhecer vocês aí e contar um pouquinho do que foi minha infância maravilhinda na Bahia. Axé. Ai, ai, ai. Então agora eu gostaria de chamar aqui a minha querida, linda e maravilhosa amiga, a Fabi. Fabi, muito obrigado por ter comparecido a essa gravação hoje, viu? Agora fica aí um espaço para te fazer o teu jabazinho, se tu quiser. Tá bom, obrigada, tá repreendida. Fabi, bom, você sobreviveu até o final, depois de te chamar de velha, de gorda, de que é mais o que é. Ah, eu jamais falaria isso da Fabi, é a pessoa mais maravilhosa que existe. Tô vendo. Não, ouçam o cast, volta um pouquinho pra ouvir. Você falou assim. Bom, pra quem me conhece, sabe que eu sou a rainha da Netflix. E quem quiser me ouvir falando sobre Netflix ou ler sobre Netflix, é só ir lá no www.culturanerdegeek.com.br. Eu tô lá escrevendo, tô fazendo podcast. Tô bagunçando aí pela podosfera como hoje. Ai, lá no Cultura Nerd Geek tem 50 e todos os podcasts que existem. Lá com certeza vai sair um da Fabi falando de Netflix. Com certeza. Certeza, certeza. Pode contar. Eu sei o que eu tô falando. Agora tá na hora dela. A maravilinda Rafa! Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar participando, me divertir bastante. Quem quiser me encontrar, estou junto lá com a Fabi no portal do Cultura Nerd Geek. Eu escrevo resenhas no portal, estamos com novos projetos mais para frente. E como ela disse, estamos aí fazendo bagunça na podosfera. Só demora muito para sair as resenhas, porque ela é muito lerda. Nossa, que louco. Filha da mãe, falar nada. Deixa quieto. Ai, muito obrigada por vocês duas terem participado aqui do MachineCast, viu? Eu aguardo um convite pra gravar com vocês lá, viu? Nossa. Ei, Fabi, agora lascou. Lascou. Dia 30 de fevereiro de 2020. Com certeza. Ah, vou anotar aqui no smartphone. Então tá. Agora ela que veio lá direto do Pod Programar, dos comentadores, ela veio especialmente para gravar esse episódio com a gente aqui. Ela, a fantástica, linda Ana! Gente, vocês perceberam que eu fiquei em último? Era chamada em último em todos os negócios? Eu via. Pois é. Achei um absurdo. Eu notei, não queria falar nada não, mas... É que eu fiz um sorteio honesto aqui. Uhum. Muito honesto. Mas vocês vão me encontrar lá no Mundo Podcast, tanto no Pod Programar quanto nos comentadores. E a gente tá aí passeando também pela podosfera. E vocês me encontram também lá no Twitter como Aninha e Bastos, ou então lá no Pod Programar, como diz a Jessi, nosso perfil de casal. E no Facebook também, pode programar. E a gente responde lá tudo, lá, interage com a gente lá, que é bacana. Ah, então ficou aí os jabás dessas lindas, lindas participantes que participaram com a gente hoje aqui, né? Então, eu acho que é isso daí. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E Tiziana? Será? Pois não. Será que vai ter off topic hoje? Ah, eu acho que não. Será? Nem teve assunto. Ninguém nem falou nada. Ah, é que gravar. Ninguém se conhecia, né? É que ninguém fala bobagem, né? Mulher não fala bobagem. Mulheres numa ligação não teve off topic, não. É que mulher não fala bobagem, então não tem off topic. É isso aí. Nós somos muito melhores que aqueles cueca lá. Falou, Blu. Certo, gente. Então, até a próxima viagem no tempo. Tchau. Tchau. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. pessoal, olha só, espero que vocês tenham curtido aí um cast só com meninas, né, Team Blue? E aí, Edu? É, só meninas. Pessoal, só meninas. Gente, que coisa, como que eu ri. Essas meninas são muito malucas, velho. São. Cara, agora eu me pergunto o seguinte, velho. Será que perdemos a vez pras meninas? Ó, o cast seguinte vai revelar isso. Pelo menos nos e-mails somos nós, né, cara? É, pelo menos isso. Engraçado, né? Não era pra ser a gente, era pra ser meninas aqui, mas tudo bem. Né, cara? Apesar de que, sei lá, a minha opinião é mais feminina do que masculina, mas tudo bem. Isento que tá falando, não sei de nada. Então, Team Blue, vamos começar aqui então pelos e-mails, né, cara? Recebemos e-mails. Recebemos. Eu vou começar aqui. Edu, tem um e-mail aqui muito legal, vou começar aqui então. Então vai lá, Team Blue. É um e-mail que o assunto veio o seguinte: PlayerCast 178 contra 6. Por que que o assunto é PlayerCast? Nós não somos do PlayerCast. Que história é essa? Não sei, cara. Errou, eu acho. Hã? Os citados lá? Sei lá, vamos ler o e-mail aqui. É um e-mail do Miguel de Souza. Fiquei curioso. E ele diz o seguinte: e-mail curto para dizer que cheguei pra ficar, olha aí. Eita! Não conhecia o podcast de vocês, mas foda-se. Foda-se o Almir. Foda-se o Almir. A baianeta, sim, está escrito assim no feed do podcast do Player Select. Me conquistou. Risos. Olha aí, então é isso, ele viu a participação da baianeta lá no PlayerCast e veio aqui atrás dela porque ela conquistou ele. Coitado. Então, cara, mas o cara lá, né, o ouvinte do Player Select deve ter ficado apaixonado com os Hadoukens da baianeta. Esperamos que tenha sido só isso mesmo, né? Senão a decepção vai ser enorme. Não é, cara? Ai, ai, ai, se ele se apaixonar por outro integrante, é capaz de ele ser respondido agora. Olha, olha. Team Blue, você é casado, Team Blue. Eita porra! Não era esse integrante, mas tudo bem. Ai, ai, ai. Então, muito obrigado aí ao Miguel de Souza aí. Seja bem-vindo aos Machines. A partir de hoje é o Machine aí. A partir de hoje é o Machine. Bem-vindo, cara. Ganhou a badzinha, né, Team Blue? É, ganhou a badzinha de... Seja bem-vindo. Então, cara, e nós temos outro e-mail aqui do nosso grande Thiago Ramos Melo, que nunca deixa de mandar e-mail pra nós, né? Ah. Ele mandou um e-mail aqui sobre o cast do Chapolin. Olha aí. Ele diz aqui o seguinte... Chapolin, Edu, que é o terceiro episódio mais baixado no MachineCast. Aí ele diz aqui o seguinte, ó... Salve, galera do MachineCast. Ou posso dizer, que passa, Machines? Que alegria escutar um cast falando do melhor super-herói criado nesse mundinho, que apesar da força, determinação, super-armas de alta tecnologia, enfrentando os piores vilões e sua coragem que nos desperta emoções fortes a cada episódio. Sim, estou falando do grande Chapolin. Acho que todos conheceram o Chapolin através do Chaves, e também é o meu caso, apesar que não assistia muito, até que um tempo o SBT tirou ele do quadro de programação. Tudo bem que Chaves teve mais sucesso, mas podemos falar do nosso herói que teve até jogo pro Master System. Olha só, velho. Chapolin versus Drácula. Meu episódio favorito foi a troca de cérebro, na voz fúnebre do locutor, que tinha o Seu Barriga, Girafales, Florinda e o Jaiminho, falando do cientista maluco que nocauteou 4 guardas do manicômio e grandes invenções como o automóvel que só anda na banguela. As parafernálias... Tem duas versões desse episódio aí. Uma, o professor louco é o Seu Madruga. É, continuando aqui, né? As parafernálias feitas de papelão e papel alumínio e luzes de Natal que ainda tem que averiguar, e sem contar o grande sistema automático da porta secreta por onde tira a vela do candelabro e a porta se abre. Mas quando não abre, precisa puxar o sistema do Pepe, tirar a vela. Quem diria que o sistema terceirizado era bem refletido no episódio naquela época? Sem contar o perfil do cara que era médico, engenheiro, advogado, químico, arquiteto, antropólogo, físico nuclear e nos domingos jockey e mandando todo mundo pro inferno. Era o Tony Stark mexicano. Bem, somente é isso e parabenizo por vocês resgatarem nosso grande herói. E que nesse mundo vivem só na briga entre DC e Marvel. Sempre esquece dessa grande figura. Vida longa ao polegar vermelho e sigam-me os bons da velha máquina. Olha, oh, vai. Grande. Boa Thiago. Referência. Grande, como eu já tinha dito anteriormente, né? Turma da Mônica maior que DC e Marvel nos quadrinhos e Chapolin e Chaves maior. Chapolin, aliás, maior que DC e Marvel nas séries, né, Edu? Cara, eu sou obrigado a concordar que é verdade. eu sou obrigado a concordar. Como bom fã de todos os três, quatro, sim, né? Sim. Devo concordar que Turma da Mônica e Chapolin tem uma leve vantagem. Tem. Então, cara, agora vamos passar então lá pros comentários lá no site. Então vamos começar aqui então pelo episódio mais antigo, lá o episódio 55, Turma da Mônica. Nós tivemos lá mais um comentário, né, Timbu? É isso aí, Edu. Então, cara, tivemos um comentário aqui lá do Luiz Garavello. Garavello. Ele diz aqui o seguinte: ouvindo atrasado, mas tenho de comentar. Trocaram as bolas completamente no começo. Não existe coleção Maurício 50 anos. Misturaram as MSP 50 com as graphics MSP e com os especiais de 50 anos dos personagens. MSP 50, uma trilogia de encadernados lançados entre 2009 e 2001. Eu acho que é 2011. Acho que é o contrário. Não, mas eu acho que é 2011. Ah, sim. É. Em cada volume, 50 artistas dos quadrinhos eram convidados a fazer histórias ou pin-ups. Especiais de 50 anos. A partir de 2010, diversos personagens do Maurício completavam 50 anos de existência e saíram edições de cada personagem com histórias antigas. Graphic MSP. Projeto em que autores escolhidos desenvolvem um encadernado com um personagem em cada, e são 12 graphics já lançadas. E tem duas anunciadas para sair. Uma delas, Astronauta Assimetria, será lançada na CCXP. Só para explicar, porque se a Mônica descobre essa confusão, é capaz de dar coelhadas em vocês. Olha. Fomos salvos da coelhada. É. Aí ele continua aqui, ó. Ah, sobre o Parque da Mônica, aqui em São Paulo, originalmente, ele ficava no Shopping Eldorado. Fechou em 2010 e foi reaberto no Shopping SP Market em 2015. Olha, então o Parque da Mônica ainda existe, cara. Ainda olha é tempo só da galera conhecer o Parque da Mônica. Dá tempo. E uma informação. Na verdade, o Limoeiro não foi inspirado no bairro do Limão. Ele foi inspirado no Cambuí, bairro de Campinas. E ele deixou um link lá no comentário dele pra quem quiser conferir lá. Ainda bem que a gente sempre fala nos episódios, né? Pra quem não prestou atenção, né? Que nós não somos especialistas, mas nós temos ouvintes especialistas em todas as áreas. E aí, ó. O Luiz se mostrou um grande especialista em Turma da Mônica, esclareceu aí pra gente e pros outros ouvintes o que realmente é o correto, né? E Luiz, manda o teu currículo pro meu e-mail, tá? Que vai sobrar uma vaga. Olha a treta. Nem é Cast of Tretas ainda. Nem é. Ah, velho, então vamos deixar essa treta aí pra depois. Mas brigadão aí, Luiz. Sempre que tiver algum comentário aí, pode mandar pra gente, pode mandar as correções que serão lidas aqui com muito gosto. Sim. E, né, o Eduardo, agora nós vamos ler os comentários lá no Chapolin, olha aí. É isso aí, cara, vamos passar lá então pros comentários do Chapolin. Isso. E nós temos um comentário aqui do Fabrício Gomes Martins, que ele diz aqui o seguinte: mais um pod sensacional, sou fã do Chapolin muito mais do que a do Chaves. Tenho vários episódios na lembrança, a maioria vocês citaram. Pirata Alma Negra, Chirrin Chirrion, Branca de Neve, que eu também fiquei esperando o final, e do Abomineve Homem das Naves. Bem lembrado esse trocadilho, cara. Tem um episódio parecido com o do Abomineve, em que o casal é amedrontado por um índio pele vermelha, que no fim revela ser um ator. E quando a moça pede para o Chapolin dar uma lição nele, o Chapolin revela que também é um ator contratado. Isso. Cara, eu lembro desse episódio, cara, é verdade. Exatamente. Eu lembro por causa desse finalzinho que ele comentou, que o Chapolin fala que também era um ator. Sim, o índio era o Kiko, então a cara dele era muito engraçada. Muito, velho. Mas o episódio que eu mais dei risada é um que o Chapolin cai no fosso do elevador e depois sobe as escadas, para, olha para a câmera e diz, que foi? Gosto de viver perigosamente. Eu lembro disso, cara, foi muito legal. Um abraço pra galera, continuem com o excelente trabalho. Valeu, Fabrício, um abraço. Obrigado, Fabrício, aí, grande Fabrício, muito obrigado. Então, Edu, agora nós vamos para os comentários no Discos, né? Ih, olha, olha quem tá aí. Olha quem tá aí. Nosso querido Darley Santos. Darley, Edu, se tu não sabe, Edu, Darley anda comentando em outros podcasts por aí. Aí ele vem pra cá me trazer 4 linhas de comentário. Até eu posso ler. Pois é, cara. Você vê, cara. O Darley... Pô, Darley, você não era assim, cara. Mas ele deve estar com a mão cansada de escrever. Antes ele escrevia muralhas de texto porque era só pra gente, ele só escutava o Machinecast. Hoje ele já escuta Conversa Nerd Geek, Lote Piloto, Los Chicos, Chorume, TemaCast, tudo ele conheceu através do Machinecast. Olha aí. Mas aí eu me pergunto o seguinte, Tim Blue: será que ele anda mandando muralhas de texto pros outros e não mais pra nós? Pois é, vai saber. Olha só. Vai saber. Tá desafiado, senhor Darley. Ouviu, senhor Darley? O senhor é um fanfarrão, senhor Darley. Então mande logo esse e-mail, senhor Darley. Está ouvindo, senhor Darley? Vamos lá, vamos ao comentário dele. Outro cast nostálgico para ser amado. Olha aí. Bom demais lembrar os episódios com vocês, senhores machines. Só ficava lembrando de todas as vezes em que assisti Chapolin mais minha irmã aqui na sala. Lembro sempre dos episódios do museu. Aquele do gigante, aquele outro do pirata, os episódios do extraterrestre. Somos privilegiados por termos vivido essa época Grant. Olha aí. Então tá. Muito bem lembrado, senhor Darley. Ótimos episódios aí nessa memória nostálgica. Só faltou comentar mais. É, mas tá, valeu. Tá muito contido. Muito contido. Abraço, Darley. Obrigado, cara. Então, cara, e nós temos aqui um outro comentário aqui, que é do Leandro Lopes Pereira, que ele comenta aqui da seguinte forma. Robô vem com uma bandeja. Pipi, serve uma xícara. Pipi, dá a xícara para o Chapolin. Pipi, Chapolin pergunta, o que é isso? Pipi, ah, então não quero. Pipi. Ah, até vou responder aqui pra ele em tempo real. Legal, eu vou responder também. Pipi. Nossa, eu botei pipi, pipi. Muito obrigado, Leandro. Porra, cara, obrigado mesmo, valeu pelo comentário. Valeu, Leandro. Um abraço. Então, cara, agora nós vamos passar aqui, então, lá pros comentários do Cast of Tretas. Cara, que Cast of Tretas que foi esse, hein, Tim Blue? Sim, fodástico, hein? Não é, cara? Tanto o tema quanto os participantes foram show, né, cara? Foram demais, nossa. E a gente tem um comentário aqui do senhor Darley Santos, que tá de volta. Olha. Dessa vez ele usou... um fonema aqui só pra colocar 5 linhas em vez de 4. Não acredito que o Darley encheu linguicinha pra fazer 5 linhas. Ah, Darley. Ele diz aqui o seguinte, ó. O Cast of Tretas teve um upgrade com esse episódio. Pegaram os professores de história do tema cast para um Cast of Tretas de história. Não é preciso dizer que ao longo do cast só aprendemos mais ainda sobre história. E olha... Apesar de todas as tentativas de estimular o tretaísmo entre os participantes, o que realmente ficou provado é que os mesmos são verdadeiros gentlemen. Bom, até certo ponto. Parece que alguém levou uns tapas de luva na cara. Olha só, velho. Comprando a treta no comentário. E, né, comentou também aqui o Igor Alcântara, né, que foi um dos participantes aí, né, do I, né, teve um resultado muito bom. Eduardo tremeu na base, né, com o resultado final. Não é, cara, eu fiquei preocupado, velho, fiquei preocupado. Quase perdeu a hegemonia, hein? E diz o Igor o seguinte: foi legal participar e gostei do resultado final. No final quem ganhou foram os ouvintes. Olha aí, muito obrigado, Igor, por ter participado e por ter comentado aí também, né? Não é, cara, brigadaço mesmo, Igor. Foi show, cara. Então, cara, aí chegamos aí ao final de mais uma leitura de e-mails e comentários. O pessoal andou meio morno, né, Tim Blue? Não, teve bastante comentário, é que acumulou, né? Que se fosse só da semana passada, era dois comentários e um e-mail. Então, teve morno, cara, já foi melhor. Vamos comentar mais, gente. Manda seus e-mails, manda comentários, manda sugestões, manda seu desejo de participar com a gente. Quem sabe você não pode acabar sendo escalonado aí como especialista em algum tema, né, Tim Blue? É isso aí. E entrem no grupo do Telegram lá que vocês ficam sabendo dos spoilers de segunda-feira antecipadamente. Às vezes o pessoal ganha até episódio antecipado lá, Edu. Olha só, tá vendo? Então junte-se ao Telegram, faça parte da nação MachineCast, vamos todos dominar a internet. Valeu, Team Blue. Valeu, galera. Um forte abraço pra vocês. Nos vemos no próximo. Um beijo, um queijo. Tchau. Off Topic. Eu já vi, mas eu não lembro o nome disso, né? Provavelmente era brincadeira país, de menina. Então quem que chamou o Blue aqui, velho? A gente tá falando com a Blue. Então, se você não for mulher, não se manifeste. Ah, se tu não tem uma vagina. Aí complicou, então. Certo, pessoal! Ai, que emoção! Agora eu vou falar aquela frase que eu sempre quis falar! Ai, meu Deus, que emoção, que emoção! Então, pessoal, vamos pro cast! Rapaz, eu não sei, né? A Blue Ganzaroli, velho, é igualzinha ao Team Blue, só com a voz enjoada, velho. Até as coisas que ela fala são as mesmas, velho. Nem isso ela muda. É uma gêmea? É, tipo, ver. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Blue Ganzaroli. Nossa, é igualzinho, velho. Cara. Então vamos lá. Bom, gente, vocês podem me escutar aí no Cash of Tretas, no Freecast, no MachineCast, tudo em machinecast.com.br. Foi um prazer conhecer vocês. Tu tá viajando, tu tá no MachineCast. Eu sei. Você não deixa nem eu terminar, cara. Seu mal é esse. Ai, ai, ai. Para com o ansioso, mano. Caralho, véi. Tomou remédio não, filho? É. Tloxa. E quem quer saber a referência ao Tloxa, Blue, qual é o episódio? Não saiu ainda. Não saiu ainda? Pô, nenhum episódio sai, cara. O que, é que você tá fazendo, mano? Bom, vamos lá. Esse MachineCast foi um oferecimento Cherry Play Store. Sua solução em cartões pré-pagos e jogos digitais.